Equipe Top Cars Belém, a equipe top do momento. Pra cima, minga top! Pastrana, rodas e pneus. Tecfix, assistência técnica. Mariano, o DJ que faz a diferença. E você sabe disso. Soy el fuego que... Soy el fuego que...

você também e faça parte da maior e melhor equipe de Belém. Top Cars Belém. Don't let me, don't let me, don't let me.

me now. All the fears will fade away if you get to hear me now. If you get to hear me now. If you get to hear me now, now, now. What you came for, lightning strikes every time she moves. A top é a top. And everybody's watching her, but she's looking at you. What you came for, lightning. DJ Mariano, o showman do som automotivo. And everybody's watching her, but she's looking at you. Cars Belém, a equipe top do momento. Show a feature, I was cool. And when I finally got sober, felt 10 years older, but fuck it, it was something to do. I'm living out in LA. I drive a sports car just to prove. I'm a real big baller cause I made $1 million and I spend it on girls and shoes. But you don't wanna be right like me, never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and fall alone. And you don't wanna ride the bus like this, never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing, stuck up on that stage singing. Oh, I know a sad soul, sad soul. Darling, oh, I know a sad soul, sad soul. We'll be right back.

taca, taca, taca, taca. Crioulo Story, essa aí é a música, garante assim demais. Vem, sombreira, vem. Se copia, tô deixando, se olhou, chego logo. A mulherada tá querendo, é tudo do jeito que eu gosto. Os famosos já tão sonso. Eu não tô nem ligando, olha, segura essa mulher. Eu moro, eu tô pegando, se copia, tô deixando, se olhou, eu chego logo. Mulherada tá querendo, é do jeito que eu gosto. Os mamanjos já tão sons. Eu não tô nem ligando. Segura essa mulher que o geninho tá chegando. Que é meu? É meu. Do tesouro é nosso. Que é meu? É meu. Que é dos outros é nosso. E o que é meu? É meu. É meu. Que é dos outros é nosso. Eu só chamo avião. Fazer o que se eu faço. Que é meu? É meu. Que é meu? É meu. Que é dos outros é nosso. Que é meu? É meu. O que é dos outros é nosso. Fazer o que assim eu posso. Vai! É avião. Ha. Bora, Lucas Brown! Se copia, tô deixando, se olhou, eu chego logo. A mulherada tá querendo, é do jeito que eu gosto. Os mamanjos já tão zonzo. Eu não tô nem ligando. Segura essa mulher que se deu mole, eu tô pegando. Se copia, tô beijando, se olhou, eu chego logo. A mulherada tá querendo, é do jeito que eu gosto. Mamanjos já tão zonzo, eu não tô nem ligando. Segura essa mulher que se deu mole. O que é meu, é meu. O que é dos outros é nosso. É meu, é meu, é meu. O que é dos outros é nosso. O que é meu, é meu. O que é dos outros é nosso. Eu sou cheio de avião, fazer o que se eu posso. O que é meu, é meu, é meu. É dos outros é nosso. O que é meu, é meu. O Vaguinho já era pra aguentar a pressão do bichão. Vai! Taca, taca, taca, taca. Taca, taca, taca, taca, taca. Vai, vai. Alô, meu amigo Tony do carro. Seu carro tá lá. Até o meu tá lá ainda. É avião, é avião. O que é meu, é meu. Eu não sou a Maju, mas eu vou dizer. As coisas vão esquentar. Equipe Top Cars Belém. A equipe top do momento. Mas que bumbum gostoso é esse? Chega, a pressão aumentou. Ai, ai, mas que calor. Ai, ai, mas que calor. Ai, ai, mas que calor. Ai, ai, mas que calor. Que bumbum gostoso é esse que chamou atenção? Maiane Rodrigues, Maurício, Robin Class. Alô, Jonas Lira, Multimarcas e Fortes. Desfalecendo devagar. Ela chega no show, ela chega pra causar. Desce, desce, desce, desce. Vai descendo devagar. Ela tem a malícia, o seu jeito de olhar. Não precisa de fotos, ela sabe pinar. Tem cara de anjinho, mas é danadinha. Que me enlouquece, é a saia bem curtinha. Que bumbum gostoso é esse? Chega a pressão, vai aumentar. Ai, mas que calor. Ai, que calor. Ai, ai, mas que calor. Ai, ai, mas que calor. Que bumbum gostoso é esse? Chega a pressão, aumentou. Ai, ai, mas que calor. Ai, ai, mas que calor. Ai, ai, mas que calor. Ai, mas que calor. Para Jujuba e vamos lá. Para Mário Quirino, Rio Manoes. Quando ela chega no show, ela chega pra causar. Desce, vai descendo devagar. Ela chega no show, chega pra causar. Desce, desce, desce, desce, vai descendo devagar. Ela tem a malícia no seu jeito de olhar. Não precisa de moto, ela sabe pinar. Tem cara de anjinho, mas é da copinha. O que me enlouquece é a saia bem curtinha. Que bum, bum, bum, bum, gostoso é esse. Que na pressão aumentou. Vai! Ai, mas que calor. Ai, ai, mas que calor. Ai, mas que calor. Ai, ai, mas que bumbum gostoso é esse. Pega a pressão, aumentou. Ai, ai, que calor. Ai, ai, que calor. Ai, ai, que calor. Ai, ai, que calor. Ai, que bumbum gostoso é esse. Chega a pressão, aumentou. Ai, mas que calor. Ai, mas que calor. Ai, mas que calor. Ai, mas que calor. Que bumbum gostoso é esse. Chega a pressão, aumentou. Ai, mas que calor. Ai, ai, que calor. Ai, ai, que calor. É no calor da vaguejada. Esse avião, força, hey, pro diesel, Jorge Luiz. Pra sair nessa agonia, mulherada ligando, DJ me chamando pra ir lá pro Bangs, pra beber. Eu doidinho pra cair na putaria. Bateu a hora, já desliguei o PC, tô indo embora, tô pronto pra beber. Hoje eu só saio quando o dia amanhecer. Hoje tem mel, hoje tem mel. Vai. Todo mundo bebo, depois parti o motel. Hoje tem mel, bebe eu e as novinhas e depois bate o motel. Hoje tem mel, é todo mundo bebo e depois bate o motel. Hoje tem mel, bebe eu e as novinhas, depois bate o motel, vai. Fechando as horas, não passam, ai meu Deus. O que eu passo pra sair dessa agonia? Mulherada ligando os amigos, chamando lá pro Bangs pra beber. Eu doidinho pra cair na putaria. Bateu a hora, já desliguei o PC. Tô indo embora, tô pronto pra beber. Pois eu só saio quando o dia amanhecer. Hoje tem mel, tem mel. É todo mundo bebo e depois partiu o hotel. Hoje tem mel. E depois partiu o motel. Hoje tem mel, hoje tem mel. Todo mundo bebo e depois partiu o motel. Hoje tem mel, bebe eu e as novinhas e depois Creu. Os carros mais tops do Pará, você só encontra na Top Cars Belém. Nunca quis cuidar de mim, coraçãozinho de cimento. Arrependeu, voltou atrás, não quero mais, eu só lamento. Um desenho da infância, resgatou minha confiança. Pra você não sofrer o que eu sofri, vou te ensinar o que aprendi. Vou jogar a mãozinha pra cima, cancela o que te faz mal. Balança pro lado e pro outro e nessa bagaça foi bom pro final. É hora de dar tchau, é hora de dar tchau. Se você tá namorando e tá chegando o carnaval. É hora de dar tchau, é hora de dar tchau. Já passou da meia-noite, ela ainda tá com o personal. É hora de dar tchau, é hora de dar tchau. Visualizou, não respondeu, não deu. Bye bye. Vem Gustavo Lima, é hora de dar tchau. Alô GD, tá chegando o carnaval, viu? É hora de dar tchau. Solteiro na veia, é nóis. Sim. O desenho da infância resgatou minha confiança. Pra você não sofrer o que eu sofri, vou te ensinar o que aprendi. Assim ó, joga a mãozinha pra cima, cancela o que te faz mal. Balança de um lado e pro outro e nessa bagaça põe bom final. É hora de dar tchau, é hora de dar tchau. Se você tá namorando e tá chegando o carnaval. É hora de dar tchau, é hora de dar tchau. Se já passou da meia-noite, ela ainda está com o personal. É hora de dar tchau, é hora de dar tchau. Visualizou, não respondeu, não deu um pingo de moral. É hora de dar tchau, é hora de dar tchau. Lá na boate, essa manda em um RG é juvenal. É hora de dar tchau.